Muito boa tarde a todos, Presidente Aida, senhores membros da Autoridade Tributária, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores, eu não sei se tenho fome, tenho, parece que sim. Eu queria agradecer as palavras simpáticas e também aquelas menos simpáticas, não para mim pessoalmente, que foram todas simpáticas, mas para algumas opções do Governo. E queria dizer que vou seguir, há um conselho que eu vou seguir nesta intervenção, porque o sigo sempre. Não vale a pena disfarçar opções, não vale a pena prometer o que não se pode cumprir ou estar com palavras vazias. Portanto, pediram para discutir as opções do Orçamento do Estado e eventualmente outras opções de política fiscal. Vamos fazê-lo com clareza e seriedade, como é suposto, como é, aliás, típico da gente desta terra. O Presidente disse que a carga fiscal em Portugal é excessiva. É verdade. É verdade, sobretudo, se tivermos em conta o grau de desenvolvimento do país. Ou seja, tendencialmente, se é, há uma série de países na Europa que têm uma carga fiscal em relação ao produto maior que a nossa, mas são todos tipicamente países mais ricos, em que os rendimentos das famílias suportam mais facilmente essa carga maior e em que as preferências das pessoas se deslocam mais para os bens que o Estado é suposto fornecer. E, portanto, em termos comparativos, a nossa carga fiscal é excessiva em relação ao nível de desenvolvimento do país. Ela agravou-se nos últimos anos, sobretudo a partir daquela famosa expressão do enorme aumento de impostos, e também todos sabemos que, com as condicionantes orçamentais que o país enfrenta, com a prudência que é necessário ter nas políticas financeiras, nos próximos anos não vai aparecer ninguém com as minhas responsabilidades a dizer que há uma enorme descida de impostos. E, portanto, a reversão do enorme aumento de impostos tem que ser lenta, gradual e extremamente seletiva, há que dizê-lo com grande clareza. Neste orçamento há uma pequena descida, mas descida, do peso dos impostos no total da riqueza nacional. Essa descida resulta em parte da necessidade de acomodar no ano de 2016 um conjunto de efeitos que foram diferidos das reformas do IRS e do IRC e que impactam apenas em 2016, e as outras duas grandes medidas de redução de impostos que foram previstas nesta execução orçamental foram a extinção da sobretaxa do IRS, redução para mais ou menos metade durante este exercício, extinção a partir de 1 de janeiro de 2017, e a redução do IVA da restauração. Sobretudo quanto à primeira, que é a mais importante, representa o fim de cerca de 900 milhões de euros anuais de receita até 1 de janeiro de 2017, convém explicar a estratégia do Governo, nomeadamente compará-la com o lamento da não descida da taxa de IRC, que seria, evidentemente, uma outra estratégia. Aquilo que pareceu ao Governo é que, mais que a tributação dos lucros, o que afeta a generalidade das empresas em Portugal, e sobretudo aquelas empresas que trabalham exclusiva ou maioritariamente para o mercado interno, que há bastante, podemos estar sempre a falar de exportações, mas há muitas empresas que trabalham maioritariamente ou exclusivamente para o mercado interno, que o principal problema que essas empresas enfrentavam era a deficiência de procura. Ou seja, se não há investimento e não há criação de emprego, também em grande parte é porque as empresas não esperam ter procura para a produção adicional decorrente desse investimento e essa criação de emprego. Portanto, pareceu-nos que era fundamental, no início desta legislatura, e sabemos todos que não, isto não é uma estratégia de longo prazo, é verdade. Nenhum país cresce sustentadamente a longo prazo com base no reforço da procura interna, é verdade. Mas quando uma economia tem 11% ou mais de desempregados, quando nós andamos todos pelas ruas das cidades portuguesas e vemos a quantidade de estabelecimentos comerciais que estão encerrados, temos que perceber que há claramente uma margem para políticas conjunturais. E essas políticas conjunturais, na nossa opção tomada neste Orçamento de Estado, foram fundamentalmente no sentido da recuperação dos rendimentos, e a extinção da sobretaxa do IRS foi um instrumento nessa recuperação dos rendimentos, recuperação de rendimentos que nós esperamos que estimule a procura, estimule a economia, juntamente com um conjunto de outras medidas, a maior parte delas não fiscais, nesse sentido. E, portanto, ou fez-se a extinção da sobretaxa do IRS, ao mesmo tempo que se estabeleceu, para a legislatura, que não se prevêem alterações de taxa, nem num sentido, nem no outro, nem na taxa, nem na estrutura dos três principais impostos. Ou seja, no planeamento do governo, a taxa do IVA, a taxa do IRC, que tem sido reduzida nos últimos anos, e neste momento está em 21%, taxa normal, as taxas do IRS, com eventualmente alguns ajustamentos nos escalões, que estamos ainda a estudar, mas vão-se manter constantes para os próximos anos. E aí, de facto, não há nenhuma reforma da fiscalidade nesse momento. Tal como se manteve no orçamento a estrutura essencial do IRS, do IVA e do IRC. Houve algumas alterações ao IRC, duas que foram aqui referidas, o aumento do limite do Participation Exemption, que eu confesso, acho que se trata simplesmente, que não é uma medida, quanto a mim, com impacto quase nulo, ou nulo mesmo, na economia real. Portanto, as operações que passaram a estar de fora são fundamentalmente operações financeiras sem impacto na economia real. O prazo de redução dos prejuízos, sempre um problema entre a política fiscal e as empresas, bom, se é verdade que se regressou para as grandes empresas ao prazo que vigorava, também é verdade que para as pequenas e médias empresas conservam o prazo de 12 anos que foi introduzido na reforma do IRC e, portanto, para a esmagadora maioria das empresas portuguesas não houve nenhuma alteração no prazo de dedução dos prejuízos fiscais. Queria também falar em duas das questões particulares, uma das quais já não vem no orçamento, aqui referidas anteriormente. Eu, desde que assumi a função de certos atos fiscais, tive que aprender muito rapidamente o significado da expressão inventário permanente. Porque chegava a qualquer lado, toda a gente me perguntava por isso do inventário permanente e daquilo que o inventário permanente era impossível, que aquilo estava mal feito e aquilo não podia ser. Bom, e eu, de facto, as minhas noções de contabilidade são um bocadinho limitadas, mas tive que me dedicar a estudar e perceber que diabo era isso do inventário permanente. Bom, e percebi que, de facto, quem lesse aquela norma introduzida no ano passado, bom, pensaria uma coisa absurda, que era que a contabilidade financeira das empresas tinha que registar dia a dia, hora a hora, quase segunda a segunda, as entradas e saídas nos armazéns. Bom, o que toda a gente percebe que é absolutamente impossível. Quer dizer, é impossível nos casos simples de compra para revenda, muito mais impossível é nos casos mais complicados em que se compram produtos para transformação. Tanto quanto eu consigo entender, e na sequência de umas reuniões acontecidas nas últimas semanas, parece-me que não é preciso alterar a legislação, porque a legislação pode e deve ser lida no sentido mais razoável, que também que lá está, que é que inventário permanente significa que as empresas contam periodicamente as existências, que a contabilidade financeira reflete também periodicamente, à medida que nos períodos que já hoje em dia tem essas existências, e no que toca ao resto, quando se trata de conciliar a contabilidade financeira com as existências físicas e armazém, no caso de lá aparecer nomeadamente uma inspeção das finanças, a única coisa que verdadeiramente é preciso é que instrumentos documentais que não são a contabilidade reflitam, ou seja, nomeadamente que quem comprou coisas que estão no armazém tenha pedido as respectivas faturas. Isso não tem que estar naturalmente refletido na contabilidade financeira, tem é que estar refletido em instrumentos documentais, como mais ou menos, creio eu, tudo aquilo que se faz, ou fundamentalmente todas as empresas, está refletido em instrumentos documentais de vária natureza. Eu espero que a divulgação deste entendimento pela autoridade tributária nas próximas semanas possa esclarecer as dúvidas que se levantam em torno do inventário permanente e afastar alguns dos fantasmas. Se não for o caso, também teremos a oportunidade de voltar a discutir a questão. E também queria, já agora, estamos a falar dos suprimentos, referir o que não se passou a tributar rigorosamente os suprimentos. Passou-se, quer dizer, um dos problemas do direito fiscal é que quando se cria uma qualquer isenção ou tributação mais leve, tendo em conta uma situação que substancialmente a merece, a primeira coisa que acontece é que ela é aproveitada também por um conjunto de outras operações que não foram aquelas que justificaram a opção fiscal inicial. No caso dos suprimentos, aquilo que se verificava era simplesmente que, estando isentos de imposto de selo os suprimentos, que se verificou a prática para emprestar dinheiro às empresas, que alguém tomava uma posição de 0,01% na empresa e depois fazia o suprimento isento de imposto de selo. Bom, esta prática não contribui todo para a capitalização de empresa nenhuma. A única coisa que contribui é para a isenção de imposto de operações financeiras. A única coisa que se fez aqui foi introduzir uma participação mínima na empresa, porque os suprimentos verdadeiros, um sócio faz o verdadeiro suprimento, não é o sócio que tem 0,1 da empresa, esse não tem interesse nenhum na empresa para fazer o suprimento, o sócio que faz o suprimento é aquele que tem uma participação substancial. Quem olha para o orçamento, todavia verifica, bom, e então as medidas destinadas a reforçar estruturalmente a competitividade das empresas? Bom, é um facto que a maior parte dessas medidas não estão no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado foi feito com a aceleração que se conhece, fruto dos calendários políticos que constam, quer da nossa lei, quer das vicissitudes da formação deste Governo, e, portanto, não havia tempo para considerar devidamente algumas medidas. Mas não ficaram, não só não ficaram esquecidas, como, em alguns casos, teremos apenas que esperar algumas semanas para que a verba se transforme na devida res que foi aqui reivindicada. Agora, quais são as linhas nas quais devemos atuar para reforçar a produtividade ou competitividade, se quiserem, das empresas portuguesas? Tanto em termos da margem orçamental que existe, tanto como em termos de eficácia, esse instrumento utilizado não será a baixa generalizada da tributação das empresas. Comecei por dizer isso e quero ser aí muito claro. Os instrumentos a utilizar dentro das margens orçamentais que existem devem dirigir-se a dois campos de atuação muito claros. Dois campos de atuação que resultam da constatação de dois problemas. Se nós pensarmos no que aconteceu de 2009 para cá, o que verificamos é que as nossas empresas, que tradicionalmente recorriam mais ao endividamento, ao financiamento através do endividamento bancário, do que aquilo que é a média da Europa, foram também, e por causa disso, mais afetadas pela crise do que aconteceu em média na Europa, porque houve uma contração do crédito bancário e a contração do crédito bancário afeta mais quem mais depende dele para a renovação do seu financiamento. E, portanto, um dos domínios em que há, em que temos que agir, é precisamente este daí. Agora passou a chamar-se a capitalização das empresas. Os instrumentos para a capitalização das empresas não são só instrumentos fiscais, mas vamos também falar de instrumentos fiscais. Tradicionalmente, o Código do Imposto, o Código do IRC, é um código pouco amigo dos capitais próprios e mais amigo do financiamento a crédito, pela simples razão que permite a dedução dos custos do financiamento a crédito e não permite a dedução do custo imputado do capital próprio. Também, quem estuda isto teoricamente, sabe que há duas maneiras de resolver a questão. A neutralidade fiscal, ou seja, sem perda de receita. Uma é acabar com a dedutibilidade dos custos de financiamento todos, ou seja, acabar com a dedutibilidade dos juros, baixando a taxa do IRC. acho que todos concordarão comigo, que independentemente da desabilidade ou não, em abstrato, tal medida, introduzir essa medida num momento em que o nível de endividamento das empresas em Portugal está como está, seria catastrófico para as empresas portuguesas. Portanto, esse caminho está-nos fundamentalmente vedado. O outro caminho é equiparar a dedução dos custos de financiamento com juros aos custos imputados do capital próprio, à chamada remuneração convencional do capital próprio, o que, em neutralidade fiscal, também significa subir a taxa do IRC, coisa que também ninguém considera como uma boa opção. Portanto, as duas opções que consagrariam a verdadeira neutralidade do sistema fiscal em relação às formas de financiamento são opções que verdadeiramente não mereceriam a adesão, não seriam boas opções neste momento. Temos, portanto, que escolher objetivos mais limitados. Eu aqui não gostaria de antecipar-me ao meu colega da Economia, que terá que fazer este anúncio nas próximas semanas, mas no Plano Nacional de Reformas, quando ele for divulgado na sua forma completa, e em particular em relação, devido ao trabalho que tem sido feito em conjunto pelas Finanças e pela Unidade de Missão para a Capitalização das Empresas, vão acontecer um conjunto de medidas fiscais dirigidas precisamente a facilitar a entrada do capital dos sócios nas empresas e a tratar melhor o capital dos sócios nas empresas em relação àquilo que acontece outro dia, tal como serão introduzidas medidas que facilitem, em processo de revitalização, a continuação da atividade das empresas, porque há aqui uma coisa também que é preciso assumir. Eu sou sempre confrontado ao longo do país com a ideia de que os funcionários da Autoridade Tributária são pessoas inflexíveis quando tratam com empresas em recuperação ou em revitalização. Tenho que explicar, as pessoas não são inflexíveis, as pessoas estão subordinadas a um princípio de legalidade e de indisponibilidade dos créditos tributários. E é esse princípio que têm que obedecer. Portanto, eu não preciso de mudar a mentalidade dos agentes da Autoridade Tributária, eu preciso de mudar a legislação que que enquadra a gestão desses créditos fiscais. E vamos também, há já no Orçamento de Estado uma primeira aproximação a isso, que prevê a concertação de posições entre Fisco e Segurança Social para evitar a situação um pouco absurda em que o Estado é o principal credor, Segurança Social e a Autoridade Tributária, e há um deles que diz que a empresa, sim senhor, deve continuar, e o outro deles que diz que a empresa não deve continuar, e vamos tentar que, pelo menos, que diabo, há um mínimo que é os representantes do Estado, pelo menos, terem uma posição comum nessa matéria. Uma via para isso foi aberta na legislação introduzida no Orçamento de Estado e pretendemos reforçar essa via, nomeadamente reforçar a flexibilidade que a Autoridade Tributária pode ter em processos de revitalização, no que toca à exigência de garantias, no que toca aos prazos de pagamento, no que toca aos juros das dívidas fiscais, por forma a que também o Estado possa, na gestão dos seus créditos, facilitar a continuação em atividade das empresas viáveis, que, além do mais, é uma daquelas situações que agora na linguagem de gestão se diz win-win, ou seja, tendencialmente, e se as empresas de facto conseguirem a recuperação, o Estado conseguirá maior cobrança de créditos fiscais a longo prazo do que aquele que conseguiria pelo encerramento e liquidação dos ativos da empresa. Portanto, uma via, dizia eu, de atuação é esta da capitalização das empresas e permitir o desendividamento das empresas, que aliás, esqueci-me, numa medida que também está no Orçamento de Estado, que também tem sido muito reivindicada, que é facilitar as condições em que as empresas podem pagar créditos fiscais a prestações sem prestação de garantia, porque para os grandes grupos económicos isto é fácil. Já percebi como é que eles fazem, cada empresa do grupo presta garantia, é fiador da outra empresa do grupo e, portanto, para os grandes grupos económicos a prestação de garantias não é um problema. Mas para as empresas que não são elas próprias grupos económicos, dirigem-se ao banco e não escuso explicar aos presentes a facilidade com que hoje os bancos concedem garantias bancárias que satisfaça o objeto das finanças. E, portanto, como é evidente, há para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais e facilitar o desendividamento das empresas, a única via é facilitar que as empresas paguem impostos a prestações sem exigência de garantia. Segundo eixo importante em que temos que atuar, e também eu acho que é um eixo em que há ganhos, há mais uma vez, ganhos mútuos, há um win-win. Quando uma empresa paga 500 euros de imposto, aí está um custo de 500 euros. Mas quando uma empresa paga a um funcionário 1000 euros, em que metade do tempo ele está apenas a cumprir obrigações fiscais, do ponto de vista da empresa, são outros 500 euros que são provocados pelos impostos. São rigorosa, é do ponto de vista da empresa, creio eu, um custo exatamente igual ao custo de pagar imposto, é aquele custo que é suportado apenas porque existe o imposto. E nós tendemos a olhar para a carga fiscal como o montante do imposto pago, esquecendo esta outra componente do custo do cumprimento do imposto. E, como aqui já foi referido, se formos ao Doing Business do Banco Mundial, enquanto que a média da OCDE são cerca de 170 horas que cada empresa passa por ano para cumprir as suas obrigações fiscais, em Portugal são um pouco mais de 290 horas e só somos ultrapassados, salvo erro, pela Albânia, pela Bulgária e pela Bósnia-Herzegovina. E, portanto, há que fazer qualquer coisa aqui, até porque este é um domínio em que devemos, em que a nossa atuação não pode não ter custos do ponto de vista da receita. E não devemos ficar aqui todos inconsoláveis a dizer que, ai, que isto é da cultura portuguesa, embora pareça ser, porque o país pior colocado daquela lista é o Brasil, que tem, aparentemente, cada empresa leva 2.600 horas a cumprir os obrigações fiscais. Alguma coisa nós levámos para lá e eles aparentemente melhoraram, mas temos que agir sobre aquele indicador e facilitar o cumprimento dos deveres das empresas. Nomeadamente, primeira coisa que tem sido várias vezes repetida e que será um esforço a fazer no quadro do programa Simplex, é deixar de pedir várias vezes por várias instituições ou às vezes pelas mesmas instituições dados que já são fornecidos. Essa é, evidentemente, uma medida a introduzir. Estamos a identificar, temos identificados alguns desses famosos anexos a este, aquilo e aquilo outro, que têm que ser preenchidos periodicamente, que podem ser eliminados, e eu não, mais uma vez aqui não quero antecipar, mas a minha colega da Modernização Administrativa, que ainda este mês irá anunciar todo o programa e o detalhe dessas medidas, mas verificarão que há um conjunto de deveres de prestação de informação que vão desaparecer por se ter identificado que são, hoje em dia, deveres redundantes. E se há outros deveres que não podem desaparecer, têm, pelo menos, que se tornar mais fácil. Outra coisa que eu tenho verificado que acontece é que, enquanto numa grande empresa a existência de software especializado faz o preenchimento automático de um conjunto de obrigações fiscais, numa pequena empresa que não disponha da mesma informatização, aquilo requer o preenchimento, o teclar de novo da mesma informação todos os meses. E, portanto, aqui temos um esforço que não é legislativo, não é sequer regulamentar, é simplesmente de pegarmos em algo que um dia foi um símbolo de avanço da autoridade tributária. O Portal das Finanças, quando foi criado com o atual desenho, foi um avanço muito significativo na relação do Estado com os contribuintes. Podia ter sido dado como exemplo. O Portal das Finanças está envelhecido e, portanto, hoje em dia as pessoas estão habituadas a ter um melhor serviço noutros lugares e precisamos de melhorar aquele portal no sentido de o tal cumprimento de obrigações que obriga a teclar e gastar umas horas a teclar a mesma informação periodicamente, que o próprio software da página de internet do Ministério das Finanças consiga suprir esse trabalho em preenchendo aquela informação que seja fundamentalmente informação repetitiva. Tal como é preciso tornar um portal mais amigável. De cada vez que há uma alteração fiscal, chovem as perguntas. Por exemplo, há umas alterações às tabelas do IVA, relativamente pouco significativas, mas chovem logo as perguntas, saber se este produto ou aquele ou aquele outro está ou não incluído na taxa reduzida do IVA. E é uma coisa um pouco frustrante, porque do lado dos serviços do IVA diz sempre, mas a informação está lá, está produzida, está lá a ficha doutrinária que explica tudo. Mas eu desafio qualquer pessoa que não seja um iniciado em encontrar a dita cuja ficha doutrinária. Mais uma vez temos aqui um problema, que temos 80% do trabalho feito, e o mais difícil, que é produzir a informação. A pergunta existe, a informação existe, mas não existe forma de um cidadão que não seja um total profissional do fisco encontrar na página das finanças a informação que corresponde à sua pergunta. E o que nós temos que conseguir, simplesmente, é que alguém chegue ao portal das finanças e, em vez de ser um especialista em buscas, faça uma pergunta em português normal e o algoritmo consiga deduzir dessa pergunta em português normal quais são as tais fichas doutrinárias que correspondem àquele pedido de informação. E porquê que eu digo que isto é uma situação win-win? Porque se nós conseguirmos fazer isto, reduzimos custos às empresas, mas reduzimos custos à administração fiscal. Porque por cada anexo que vem com informação que nós já tínhamos, tem que haver um procedimento administrativo que consome horas e consome recursos de tratamento daquela informação redundante. Por cada resposta que o contribuinte procura e não encontra no portal das finanças, há um telefonema e uns minutos, uns quartos de hora, umas horas, que as pessoas perdem a responder a uma pergunta cuja resposta já está formulada. E, portanto, precisamos ter aqui um esforço. E um país que não tem margem para fazer enormes baixas de impostos tem que baixar os custos do sistema fiscal de outra maneira, fazendo as coisas melhor, fazendo as coisas com maior produtividade, com mais eficiência. Eu acho que há 10 anos, um outro governo que eu também fiz parte, iniciou com o projeto Simplex, teve um conjunto de casos de sucesso, questões que se resolveram. Em Portugal, é naturalmente, e sempre que se tira o pé do acelerador nestas coisas, muitos dos problemas que tinham sido resolvidos, eles voltam a aparecer. Mas foi preciso recuperar a marca Simplex, em alguns casos para desfazer as coisas que entanto aconteceram, mas para dar um novo impulso, para resolver outras questões que não estão resolvidas. Porque, como eu digo, um país que tem poucos recursos e altas limitações, não pode dar só o luxo de gastar recursos em procedimentos redundantes, não pode dar só o luxo de impor custos às empresas que não são aqueles custos estritamente necessários para cobrar a receita. E, assim espero eu, nesta parte da competitividade empresarial, também temos de ter aqui uma competitividade da administração fiscal, um aumento da nossa eficiência que ajuda as empresas a ser produtivas e a ser competitivas. Muito obrigado pela vossa atenção. Temos 10 minutos para aproveitar. Alguns presentes querem dirigir alguma questão? Façam, identifique-se e façam brevemente, isto é, de uma forma sucinta, objetiva. Eu estava a estranhar. Doutor Líbia, faz favor. Então a ACOAG já está identificada. Faz favor. Agora da mantém-se o mesmo número de prestações, segurança social e finanças. Já não é mau, porque antes não havia essa comunhão de dependentes. Mas pode dizer em concreto, só para chegar, porque assim, realmente tem pés a correr, e é interessante saber se de facto nós vamos ter uma maior facilidade nessa negociação, que concordo com o que a secretária está a ponto de pé, que não é intransigência dos funcionários, portanto, dos inspectores, da autoridade tributária, na medida em que eles têm que oferecer à legislação, mas que de facto nós precisamos, para que as empresas possam avançar, pelo menos aquelas que têm interesse sério no pé. Porque, como toda a gente sabe, parece que há uma ideia generalizada de que as empresas recorrem ao pé muitas vezes para fazer desaparecer os seus bens imóveis e depois, mais tarde, entrarem em solvência contributiva. Mas realmente seria muito importante que o pé começasse a ser iterado de uma outra forma, por forma a que as empresas possam desafogar um pouco as dificuldades financeiras que têm e que possam também, num prazo que seja dado e seja razoável, poder recomeçar. Nós não temos interesse nenhum que uma empresa vá para a insolvência. Nem a autoridade tributária, nem a segurança social, nem os credores comuns. Porque, como a secretária de Estado sabe, os vossos créditos, os créditos da autoridade tributária, neste momento, salvo raras exceções, são comuns. Portanto, se não houver um património que chegue para pagar, não chegam a ver rigorosamente nada. Eu achei muito interessante aquilo que disse, porque parece que deixem aberto uma porta para que, de facto, se consiga que mais vale um pássaro nas mãos dois a voar. Dá para... Só mais um bocadinho. Eu, se tivesse uma solução pronta, podia revelá-la, mas deixe-me só dar um pouco a história disto, que aliás conhece, mas talvez outros não conheçam. Quando eu era um jovem, a minha mãe era funcionária da Segurança Social e precisamente tratava de cobranças de créditos da Segurança Social em execuções. O meu pai era advogado e queixava-se sempre de que, bom, andavam os advogados ou os solicitadores em busca do património dos devedores e assim que encontravam alguma coisa vinha o fisco e a Segurança Social, ou seja, a minha mãe neste caso, e estavam sempre graduados à frente de todos os credores, tirando os credores com garantia real. Bom, este regime em grande parte desapareceu e quando ele desapareceu foi introduzida uma outra solução, que foi uma solução que também provou mal, que era tornar os créditos do Estado semelhantes aos créditos de todos os outros credores e, portanto, o Estado votava segundo a sua proporção, podia, aliás, ser vencido e podiam os créditos do Estado ser reduzidos na mesma medida dos outros e ter os mesmos prazos dos outros. Esta solução provou mal, eu acho que parte da razão pela qual ela provou mal é porque ela é suscetível de ser usada de forma fraudulenta, ou seja, é possível que um privado consiga arranjar umas dívidas fictícias que votem para reduzir os créditos do Estado. Temos que arranjar uma solução que esteja a algures entre estes dois extremos, aquele que hoje temos, que é de estrita legalidade e indisponibilidade dos créditos tributários, em que, portanto, o alargamento dos prazos corresponde sempre ou quase sempre a duas coisas, que é ao juro correspondente a esse alargamento e à prestação de garantia, e outra solução que era o da dos créditos do Estado estarem na disponibilidade dos credores. Aquilo que eu posso dizer é que nós estamos ainda a trabalhar numa solução final que tem dois princípios fundamentais. Um é de que a decisão sobre a flexibilização, a alteração do valor de atualidade líquido do crédito do Estado será sempre uma solução do Estado, uma decisão do Estado e não da Assembleia de Credores. Ou seja, não pretendemos regressar à solução em que a Assembleia de Credores determinava um reescalonamento de pagamentos e uma redução do valor dos créditos por maioria. Mas, por outro lado, pretendemos dar à autoridade tributária a flexibilidade de, fazendo-se uma análise de viabilidade da empresa, introduzir soluções que, se não alteram o valor nominal do crédito, alteram de facto o seu valor atualizado líquido. Ou seja, que se pode estender um prazo de pagamento sem um volume de juros que fosse o financeiramente correspondente a esse prazo de pagamento, o que, de certa maneira, conduz a uma redução do valor real do crédito, tal como pretendemos estender a solução que foi introduzida, de certa maneira, no orçamento de Estado e que hoje, por isso, pode ser alargado, de poder haver planos relativamente longos de prestação sem exigência de prestação de garantia. Mas o que está no plano é ainda o enunciado destes princípios e, como eu sei que o diabo nestas coisas está sempre nos pormenores, ainda há um trabalho a fazer e que tem que ser feito ao longo das próximas semanas para traduzir estes princípios orientadores num texto legislativo.